quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Programa Quartas de Intenções. Um encontro real com seus amigos imaginários. Aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC, Serviço de Convivência do Ilê Mulher. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento. E promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu me chamo Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora eu vou passar a bola a seguir na minha direita. Boa tarde, nossos companheiros aqui do programa, né? Quartas Intenções. E a galera aqui do Ilê Mulher que está participando, né? Com muita alegria aqui fazendo esse programa. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tuane, sou enfermeira lá do GHC e vim aqui algumas vezes já para compartilhar com vocês a experiência aqui da rádio e voltei mais uma vez também. Boa tarde, sou o Adair José, sou lá do CAPS 3 e queria agradecer a Rádio Ela Mulher por ter a atitude e ido fazer a programação da nosso tocante. Meus parabéns à Rádio Ela Mulher. Boa tarde, meu nome é Maria de Lamar da Silva Flores, também faço parte da Rádio Ilê Mulher e amo Michelle Jackson. Boa tarde, companheiro da rádio aqui é o Everson do GHC 3, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos, meu nome é Klaus, hoje a gente vai falar também sobre a consciência negra e zumbi dos Palmares. Bom, boa tarde, Marcelino Nobre, da Geração POI e da Associação Construção da Saúde Mental. Boa tarde, rapaziada aí. Meu nome é Diego Muniz, eu sou da Bahia, estou fazendo parte desse programa Ilê Mulher e sou muito agradecido pelo nosso dia hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Boa tarde a todos e a todas, porque hoje é um dia muito especial para os negros e é muito importante estar aqui. Aqui é o Anderson, eu faço parte da rádio, da Geração POI e do CAPS AD. CAPS 2, desculpe. Boa tarde, meu nome é Valquíria, participo do CAPS Dona Firmina de Partenon. Hoje é um dia muito importante para nós, a consciência negra e também as negras, nossas Dandara, né? De todo mundo, nação, universo e muita paz, amém. Só me apresentar, sou o Sandro do CAPS 3 da SUS Brasil ali. É isso, meio ciente da consciência negra de hoje. Boa tarde a todos, meu nome é Jason e eu também estou aqui fazendo parte do programa Quintas Intenções. Boa tarde, meu nome é Daniel e eu faço parte do CAPS 3. Boa tarde, meu nome é Jonathan, sou do Ilê Mulher, estou aqui, né, porque eu também sou negro, hoje é o nosso dia comemoração, dia bonito para todos nós, como foi para nossos avós, nosso tio, e agradecer pela oportunidade. Boa tarde, meu nome é Thalisson Yuri e sou paciente do CAPS aí e também sou percussionista do tocante também, né? Boa tarde, sou o Sirac do CAPS Trans Passaré. Boa tarde, eu sou o Júlio César, o atleta, né? E estamos na luta aí para mostrar que o negro tem valor. A cada dia que passa, somos mais um na face da terra. Obrigado. A nossa conversa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema do programa exatamente no dia 20, Dia da Consciência Negra. Vamos começar o nosso programa, vamos começar pedindo música, de Bia Ferreira, Diga Não. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio. Diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. Imaginário dessa gente dita brasileira, tô grito pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista. Diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista. Diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é minha carne negra, minha carne negra, minha carne negra, minha carne, a carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A lua cheia clareia as ruas do Capão. Do a data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo de Palmares, que lutou para reservar o modo de vida dos africanos escravizados, que conseguiram fugir da escravidão. Foi em 2011, no governo de Dilma Rousseff, que essa data foi oficializada. Nesse documento foi criado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, sem obrigatoriedade de que ele fosse feriado. Vocês já ouviram falar da história de Zumbi dos Palmares e de Dandara? Agora é conversa pro público em geral. Eu sou Adair, sou mestre de capoeira e conheço e vi muita atitude sobre Zumbi. Zumbi defendia os africanos, os escravos, e tomou atitude de virar líder. Por isso que virou líder, depois foi morto por o capitão. Mas em vez dele ensinar a dança, ele dizia que a capoeira era uma dança. E Zumbi ensinava a defesa aos negros, para poder se defender, para poder não ser mais escravos, como aconteceu. Isso aí que ele virou o famoso Zumbi dos Palmares, que era atraído pelo um senhor que era meio mestiço, meio negro, quilômetro, era muito traído. E ele se defendia e ensinou o povo a se defender. Até hoje, a gente negro é obrigado a se defender muito, para poder ter atitude. O negro tem atitude em época de política e época que eles precisam de uma questão que o negro faça. Isso aí que eu tenho a dizer. O que eu penso a respeito dos negros é que nós fizemos parte da Revolução Farroupilha, né? Mas devido a nós ter feito a frente, ter dado a vitória, ter sido dos anseiros negros, nós teríamos dado a vitória, né? Na verdade, a gente deu a vitória. Isso não conta na escola pública para os alunos. Eu não entendo o porquê que ainda não foi, não se tornou lei para falar realmente o que aconteceu. Qual é a vitória maior que foi dada? Foi nós que perdemos negros, vários negros lutando pela nossa independência e não somos lembrados. E para falar a respeito disso, na Semana Farroupilha, aqui em Porto Alegre, no Parque Harmonia, ainda tem uma pessoa que se diz estar nos homenageando e bota um negro dentro de um piquete lá, sendo açoitado numa senzala. Ainda acha que aquilo ali foi cultura, né? Apanhar é cultura para algumas pessoas. Para mim, aquilo ali é preconceito racial, falta de respeito com a história do negro, com o trabalho, porque o negro sustentou muita família de branco. Sofreu na senzala, sofreu na lavoura, não tinha terra e conseguiu produzir para eles. A gente comia as sobras. E isso não é contado nas escolas, não é debatido nas escolas, a importância do negro para o desenvolvimento desse país. Isso não vejo nenhum deputado, nenhum juiz levantar essa bandeira nessa questão. É isso que eu deixo para que vocês possam refletir no dia de hoje, um dia importante e ao mesmo tempo triste, porque apanhamos muito. Quando é que vai ser eleito um negro, colocar um negro na presidência? Olha, colocado algum negro na presidência, isso depende. Não, isso só depende da gente. Ao momento que nós nos impormos, que nós temos qualidade suficiente para administrar um país ou um estado. Nós temos qualidade suficiente para competir com todo esse quadro que hoje acaba nos deixando de fora com medo de perder os seus espaços. Isso é a grande verdade. Pâmela. Bem, boa tarde, mais uma vez, Everson. Eu, já que a gente está num debate, coisa boa, quero dar os parabéns, Dia dos Negros hoje, nós, né, honrar nossa raça. Eu quero dizer uma coisa assim, hoje em dia, para entrar numa fila de emprego, é difícil 100% é mais é branco que tá recebendo mais oportunidade. E os negros hoje estão recebendo pouco oportunidade. Isso que é difícil, né? Qualquer ter sala de aula também, para fazer uma faculdade também é difícil. Tem, né? E o único senador acho que fez por nós, eu acho que muito não reconhece, é o Paulo Paim. Ah, esse cara aí, ele que fez muito por nós. Pois é, né? Acho que foi muito válido, assim, né, a manifestação, e à medida que o programa vai passando também a gente vai, né, conversar um pouco sobre como é que a sociedade tá e tudo mais, né? Mas acho, retomando um pouco a pergunta, né, que o Marlon fez, é sobre, né, o Zumbi dos Palmares e Dandara, né, se alguém conhece. E eu achei muito interessante, assim, esse poema, esse verso, não sei. Ó, Dandara, princesa da beleza negra, guerreira, líder forte, poder transformador, encanta o quilombo, mostra de frente tua garra e dá força para lutar, despindo as mentes da submissão, mulher negra, quilombola, Diancha. Yansã beijou Xangô, arrancou-lhe as armas dos punhos e lhe dominou. Dandara, Dandara, Dandara, transforme tua essência como o exemplo de mulheres que se negam a lutar. As negras oprimidas em favelas e escolas, domésticas do lar. Junta e organiza, porque juntas são mais uma. Com uma força, com mais força e maior. É melhor. Romper a hipocrisia da autoridade e a burguesia que a quimila. Seus olhos negros, firmes, da esperança da vitória que está para chegar. Que sambam sobre os peitos dos homens fortes e guerreiros, querendo te conquistar. Tua força é divina e ancestral, e pega fogo e é fogo de orixá. Vem que teu sorriso abre os braços, solta as tranças, vem de novo me acalentar. Eu tenho uma poesia também. O fato dela ser tudo isso mudou alguma coisa na hora dela ser chibateada ou pelo nome dela, assim, eles pararam ou eles continuaram? Continuaram, não. Então não adiantou ela ser tudo isso se quando chegou na hora eles não viram ela dessa forma que tu tá vendo, sabe? Não, acho que não adiantou. Não, é que pra mim, nós mulheres negras, né? Pra nós, pro homem é mais fácil ele sempre ganhar mais no salário, né? E a mulher chega em casa, tem que cuidar do filho, fazer comida, lavar roupa, fazer tudo correndo e ganha o salário, ó, bem pequenininho. Todas nós somos guerreiras, todas nós somos Dandara, não tem raça nem cor. Zumbi cavalga no mar, paciência dita as regras. Lá na frente o Ed caminha seguido o planeta tatuado. Seis pontes em um cemitério, dúvidas é só perguntar na chuva. Calada a montanha, se fêmea carona entra no berço das mulheres. Só teto espreme limão por um alfinete, cor preta pré-agoniza em parcelas de corte esquecido. Ah, eu fiz esse poema, é uma música. Seu nome, é Christian Machado Nunes. Beleza, parabéns. Eu tenho uma coisa que eu já notei, que no Brasil é difícil um negro ter um bom emprego. Muito difícil. Que, olha qual é o atual, a não ser no futebol, o negro é bem empregado e ainda tem aquela humilhação. Uma vez um jogador do Grêmio tava jogando e para humilhar o cara jogou uma banana. Deu no jornal e tudo. Jogou uma banana e o Moreno pegou, comeu a banana, foi aplaudido em pé. Melhor que ele ter perdido a elegância. Que aquele presidente dos Estados Unidos, me esqueci o nome, o Obama, La Bamba. Olha a atitude que tomou aquele rapaz com toda a cultura negra. E saiu da raça negra. E já no Brasil, se um negro se candidatar, é mais humilhado, meu Deus, capaz de jogar ovo no negro. Não sei, pra quem... Meu nome é Thaleson Yuri, né? Não sei, tipo, pra quem vê algumas entrevistas ou algumas aparições desse tal presidente, né? Esse rapaz de pele escura que fica do lado dele, ele tá praticamente sendo segurado pelos seguranças dele. Vocês olhar as matérias, ou até mesmo procurar no YouTube mesmo, vocês vê que a maioria que está em volta dele são pessoas brancas e um único negro, no caso, né, está sendo segurado pelo braço, tipo como se estivesse sendo forçado a estar ali do lado dele para ele, né, ser só um detalhe. Tem uma coisa, tem até uma letra de uma música que eu acho muito bonita. Às vezes me chamam de negro pensando que vão me humilhar. Tenho orgulho daquela raça que lutou para se libertar. É uma letra muito bonita que fizeram homenageando a nós negros. Às vezes na capoeira nós cantava essa letra para tirar aquele abafo que das vezes a gente chegava para comprar alguma coisa. Bah, lá vem os negrinhos. É, de boa. Uma vez eu fui jockey. Uma vez o dono do cavalo chegou e disse: pá, botar macaco andar cavalo, nunca vi macaco andar cavalo. Desci do cavalo, digo, bota, mandei ele rachar uma lenha. uma humilhação. E fora o que dizia, longe, eu escutei, desci. Pra atitude que eu tomei. Só para retomar um pouquinho a pergunta que a gente fez, né? Foi muito, muito boas as manifestações. Eu acho que é isso aí. A gente tem que seguir lutando, porque é isso, né? Há muito tempo teve, né, o regime de escravidão, enfim. Só que até hoje em dia a gente tem essas manifestações de preconceito e isso tem que ser, enfim. Pois é, seguimos na luta. Mas só para relembrar, pessoal, de Zumbi, né? Zumbi foi o maior símbolo da luta pela escravidão, no Brasil, né? E no Brasil e no mundo. Então a gente tem que entender, tem muitas coisas na história sobre ele, mas ele era um guerreiro, né? Então ele era admirado pelas características de guerreiro. Ele tinha aquela coisa, aquela liderança em relação ao povo, né? Até é questionável como era que também tinha um regime meio, né? No quilombo, assim como era, se tinha um pouco de escravidão no quilombo, isso é questionável, mas ele foi o grande símbolo, e a Dandara era a esposa dele, ele teve 3 filhos com ela, e ela também foi um símbolo contra a escravidão. Eles desenvolviam estratégias de luta, né, contra essa dominação branca naquela época, e é o que a colega falou, ela preferiu morrer do que voltar a ser escrava, né? Então isso é bem importante. Agora a gente vai seguir lendo só para saber um pouquinho da história. Desculpa, eu gostaria de cantar uma melodia para todas as dandaras de todo mundo, a nação, todas as mulheres, homens também, como agradecimento a esse presente que é o nosso dia hoje. Eu aprendi quando era bem pequenininha que meu tio me ensinou capoeira, né? Meu tio Guti, que eu chamava. E eu me lembro só uma partezinha, quem souber me ajuda. É assim, ó. Morena, moreno, a água do mar te molhou, o sol da Bahia te queimou, e seu corpo moreno, a moreno, e num samba de roda, morena faceira, mexeu as cadeiras, devagar, tirou os sapatos, eu sou miudinho, e quase me mata com tope no ar. Eu fui na Bahia fazer uma promessa, estava com pressa, não queria ficar, mas todas dandaras no meio da roda, me deu uma volta e um tope no ar. E outra coisa, né, os ouvintes todos que estão em casa, eu tinha visto uma reportagem hoje para toda a cultura negra, né, nossa cultura, né, onde eu estava vendo uma matéria que me chocou muito, foi sobre o Porto Seco, Labata, que de lá tá virado um lixo, desmontaram tudinho a nossa prefeitura o outro ano. Eu pensei, bah, se agora se for para melhorar o Rio Grande do Sul, se for para botar... fazer mais casa, né? Que libera os recursos para ir para os colégios, tudo também. Daí eles botaram, em vez de fazer tudo isso na saúde, tudo, né? Botaram mais brigadiano, para que isso daí? E ainda tirar o carnaval, ainda, né? Para botar na saúde e apoiar os outros que estão na rua também. Botaram mais brigadinho pra quê? Gastar mais dinheiro em viaturas, daí que eu acho, né? E o Porto Seco lá tá. Mas diz que esse nosso. Agora, nosso próximo governador diz que vai. Tomara, vai levantar o Porto Seco. Eu sou daí. Quem foi zumbi dos Palmares? Popularmente chamado de Zumbi dos Palmares. Ele foi o último. O último dos líderes do quilômetro dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, durante o período colonial. Filho de africano escravizado nascido nesse quilombo Zumbi, foi educado por um sacerdote e depois retornou ao seu local de nascimento e ali levantou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores, que consideravam um perigo. Aquela reunião de negros liberado em 1695, com 40 anos, Zumbi foi assassinado pelo capitão Fantado de Machado Mendonça, meu Deus do céu, e Amado de Domingos Jorge Velho. Foi descapitado de sua cabeça, levada para Recife, onde ficou imposta em praça pública. Falar um pouquinho sobre Dandara, então. Não se sabe Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da elaboração de estratégias para a resistência do quilombo. Apesar de ser presa, suicidou-se jogando-se a uma pedreira de abismo em 6 de fevereiro de 1694, para não retomar a condição de escravo. Foi esposa de Zumbi dos Palmares. Com ele teve 3 filhos. Sua figura é convulta com um grande mistério, pois quase não existem dados sobre sua vida ou atos. Praticamente todos os relatos que se referem, elas são disparsos e desconhecidos, como características de lendas. Vamos pedir uma música. Nina Oliveira, Dandara. Dandara do meu quilombo, me faz livre voar. Rainha do meu pombo, me dá forças pra lutar. É Dandara, Dandara do meu quilombo, me faz livre voar. Rainha do meu pombo, me dá forças pra lutar. Bota a cangalha de roupa pra lavar, bota o mandinga no seu patuá. Você vai pra guerra negra, eu espero. Me dá forças pra lutar. Já que estamos conversando sobre o Dia da Consciência Negra, não podemos deixar de falar sobre racismo e preconceito. Como ele se manifesta? Como percebemos no dia a dia? Agora ao coletivo. O que vocês acham? Pra racismo nunca vai terminar. Sou Adair. Vai ser muito difícil. Até hoje existe muito racista camuflado. Até o próprio pai diz, tá, vai brincar com negro? O que, que tu vai fazer com negro? Eu cansei de ver isso daí. A gente é muito humilhado ainda. E época de eleição, até o político vem, como a gente boa esse rapaz. Aí depois diz, ah, mas eu tive que pedir um voto para aquele negro. E até hoje existe isso daí. E a gente nota, até para pedir um serviço. É difícil eles fazer entrevista e constatar um negro como empregado. Muito difícil. E é difícil um negro arrumar um emprego muito bom. Isso aí eu tenho e sei que trabalho. É difícil. Eu gostaria de esclarecer aqui que participei de algumas entrevistas de emprego no decorrer desse ano. E uma foi no shopping aqui, bem próximo daqui. Fomos excluídos todos os morenos que tinha para vaga, né, para auxiliar de estacionamento. E gente até bem qualificada, inclusive superiores aos que estavam coordenando a questão da entrevista, né? Foi isso aí, para mim foi um baque muito grande, porque a cor da pele e a sabedoria para eles faz diferença, faz sombra a eles. A nossa cor faz sombra a aquelas pessoas que pensam que também não têm sangue negro. Nós hoje somos oxigenados de diversos tipos de sangues, negro, alemão, todos têm sangue negro. Porque, na verdade, a única raça pura mesmo é os negros mesmo. Nós temos algumas coisas assim que precisa mudar nesse país. Preconceito é uma das coisas que precisa mudar, que precisa ser ensinado na escola, que o cabelo enroladinho da moça lá não é só para ser objeto de tocar, de estar vendo. Ah, que bonitinha a trancinha da negra. Que bonitinha a trança da negra. Ah, vamos ver se é macio, se é cheiroso. Isso também é racismo. Isso também é racismo. O momento que eu pego a trança da Pâmela lá, eu vou olhar assim, pá, é cheiroso, é macio. Tô sendo racista. Então, isso aí teria que ser, na verdade, né? Falado sobre os negros na escola, virar alguma matéria principal da escola. Para saber o que realmente, qual é o fundamento que teve o negro para a independência nossa. O que o negro produziu para nós, quanto o negro sofreu. E esse ano fiquei muito triste com uma falta de respeito e racismo no Parque Harmonia, quando botaram um negrinho na senzala sendo chicoteado. E ainda o cara ainda se manifesta dizendo, ah não, isso é cultura. Pô, cultura dá laço numa pessoa? Passar o laço num ser humano, arrancar um pedaço da pele do ser humano por ser preto, é cultura. Então quer dizer que nós não participamos da cultura, quer dizer que nós somos excluídos. Até o dia de hoje, tu vai lá e eles abrem exceções para ter piquetes dos negros. Mas na verdade tu chega lá, é piquetes de aluguel. Isso é vergonhoso. Nosso país chegar a esses pontos aí. Isso é vergonhoso. Tem outro porém também que gostaria de destacar. Tem muitos brancos que são racistas com os negros, e os negros são racistas com brancos também. Tem que ver isso aí também, né? A gente sabe, gente, que o nosso país, ele é formado por três continentes, né? O continente americano, o europeu e o africano. Então, uma mistura muito profunda. Então, isso aí foi um tapa de luva na cara dos europeus, que se achavam os donos, porque gerou uma raça nova. gerou um povo forte, porque os africanos, quando vieram para o Brasil, vieram obrigados. Já os europeus vieram porque quis e trouxe a escravidão. Então nós vamos... Estava eu conversando com... Esqueça. Oi? Amon. Aí nós estávamos falando sobre a escravidão, que a princesa Isabel, né, declarou que tinha acabado a escravidão, mas a escravidão, aí que começou a escravidão. Porque quando o Senhor dos Engenhos libertou os escravos, eles não tinham cultura, não tinham conhecimento, não tinham terras, não tinham dinheiro para poder produzir e se igualar ao Senhor dos Engenhos. Então, ficou uma nova escravidão. E essa escravidão ainda existe até hoje. É sobre o assunto que estão comentando aí. Que às vezes o negro é excluído da sociedade por simples fato da cor da pele. Então isso é que nós temos que lutar contra esse preconceito. Meu nome é José, para quem não me conhece, estou chegando agora e adorei participar com vocês. Coisa que eu amo é fazer rádio. Eu queria falar sobre isso. Não sobre escravidão, é sobre o preconceito também. O preconceito ainda continua, gente. Mas não é só esse preconceito aí. É que o preconceito... Mas eu vou explicar, não consigo. Assim, vem do próprio negro, né? Porque vocês já viram negro com negra? Algum de vocês já viu negro e negra de mão dada? Eu já. Já viu? Ah, eu só vejo negro com branca, loira. Negra com alemão. E estão sempre falando, não? Porque negro, isso é porque negra... A nega, sério, mas nega preta com um cara loiro de olhos azuis do lado e não quer que seja preconceituoso. Aí o negão preto, tição, com uma loira de peitão, com os olhos verdes do lado e não quer que exista um preconceito, mas o preconceito vem deles mesmo, não. O preconceito vem do próprio negro. Vem do próprio negro. Porque se eles não se entendem entre eles, como é que os brancos vão entender eles? Como é que o branco vai te entender? Aí tá eu e um branco e um negro. E o negro diz assim, ó, a Maria é negra, vai me tirar pra dançar, porque eu sou negra igual a ela, porque não sei o quê, porque nós se demos bem, não sei o quê. Quando vê, ela chega e tira o branco, ele diz, viu, não falei? É racista. Sabia, foi lá e ficou com o branco. E depois vem reclamar do branco pra mim. Eu quando eu sou do interior, quando eu trabalhava na lavoura, às vezes a gente chegava... O dono dizia, vai vir os cabelos de bombril? Bem assim. E a gente escutava, mas não podia falar nada, era criança, né, cara? Vai vir. E hoje a cultura, hoje o cacheado das morenas tá bonito, virou moda. A calça rasgada que o cara usava antigamente, virou moda também. E não muda esse preconceito do pessoal do interior, principalmente de Porto Alegre. É muito difícil, até o pastor da igreja da Ziba, mas eu tenho que estar... tenho que orar por esse pretinho. Sim, com certeza. Nessa parte, nós negros, nós somos bons no futebol, no boxe, em alguma coisa. O resto, temos lascado. Até nós lutar... Oi, mais uma vez, meu nome é Diego, eu sou da Bahia, sou do centrinho lá da Bahia, lá do centro. E pela primeira vez aqui em Porto Alegre, eu acho que desde quando eu vivo, tudo aquilo que a gente viu passando aqui, que eu tô vendo passando aqui, a gente ouve lá em história, no colégio. Porque lá na Bahia, lá, dificilmente nós discutir sobre preconceito, tá entendendo? Porque pra gente ver uma cozinha que nem a cor dela, lá a gente considera todo mundo como todo mundo, lá, olha lá. Discriminação racial, mas pela violência. Lá é pelo lado da violência. Mas lá todo mundo lá é igual, assim, diferença de negro com negro lá. Eu sou praticamente lá na minha terra, lá no centro lá, os pessoal chama de moreno jambo. Não é um negro. Porque negro pra negro mesmo chega a ser azul a colar. Negro lá pra ser negro tem que ser azul. Mas lá em comparação aqui, vocês aqui debatem mais sobre discriminação do que a gente lá. O que a gente ouve lá em história, aqui vocês vivem na vida real. Aqui às vezes a gente passa, eu vejo passar, assim na rua, só olha, vira o rosto assim, mas isso aí eu acho que tá mais na mente da gente hoje em dia, sabe? Mais ou menos assim, eu acho que as pessoas hoje em dia vai mais pela violência, não pela cor mais. Eu acho que hoje em dia a pessoa avista outra lá na frente lá e fala assim, não, aquele ali deve ser um ladrão, ou deve ser assim, eu não sei. Mas não vai mais pela cor nem pela boniteza, eu acho que vai mais pela essa parte sobre hoje em dia o preconceito mais. Eu acho, não sei, né? Pela minha visão, eu acho que é assim. Assim, não. Eu vivi 4 anos no sul. Eu vivi 4 anos no Rio Grande. A primeira vez que eu venho aqui é Porto Alegre aqui. Mas pelo que eu vejo. Mas tá de boa. Eu não sabia que o preconceito aqui era tão sério assim. É. É impressionante. Eu sou. Se você consultar lá, hoje lá é feriado, normal. É, lá eu sei. Eu sou. Lá nem se fala, porque se parar pra debater assim sobre discriminação, rola até um morro, sabe? Porque todo mundo negro. E a gente negro já nasceu com menos um. Eu sou Júlio César, e ao contrário do que a colega Maria já disse, né, mas claro, cada um tem a sua opinião, eu não levo para esse lado, porque eu tenho 4 filhos de 3 casamentos e tenho 2 filhas que são brancas. Tenho duas, a minha última mulher agora é loira. E não, eu sei, o preconceito com certeza existe, né? Ainda mais para mim, que sou atleta, vivo no meio aí de muita gente acima, bem acima de mim, que a igualdade, eles levam de igualdade, pode ser que não, na mente deles, né? Mas pela parte assim de pessoa, assim, pelo menos me levam de boa. E algumas pessoas perguntam pra minha mulher, mas vem cá, tu é loira, por que tu gosta do negão? Ela disse para as pessoas assim, não é pela cor dele, é pela pessoa dele que ele é. Então, a minha família, mesmo da minha esposa, são tudo alemão, não me aceitam. Alguma vez eu já disse para um parente meu, que é irmão da minha mulher, eu disse para ele, tu não gosta de mim porque eu sou negão? Ele disse, infelizmente, a cor a cor não combina. Eu olhei para ele e digo assim, pois é, cara, mas eu não me interesso por que tu pensa ou não. Porque quem gosta de mim é a tua irmã, não é tu. É que nem o colega ali que tinha citado antes ali, como os brancos são racistas com os negros são racistas contra, né, vice-versa. Na verdade, um pouco é verdade, cara, porque antes, quando eu era menor, jogava futebol, depois do futebol fazia uma roda de pagode. Aí se reunia ali, no caso, só o pessoal de pele escura, né? Como eu sou branco, cara, eles não deixavam tocar com eles. Nem reco, nem nada. Senão, o alemão não vai tocar aqui. E, tipo, não deixa de ser um racismo também, né? É o seguinte, eu penso que de certa forma, essa coisa do preconceito é muito, muito camuflado, na verdade. Ele não é como era nos Estados Unidos, não sei se ainda é, mas que a coisa, o cara chegava assim, não, você não, é negro, vai ficar lá no fundo do ônibus, o outro vai ficar separado, assim. Não é muito isso, né? O problema todo é a questão do diferente, né? Um é diferente do outro. E o que agrava mais ainda é a questão histórica. Por quê? Os brancos, sempre aqui no Brasil, foram dominadores, e os negros, escravos. O José falou ali sobre a questão da princesa Isabel, que na época largou, né, fez a famosa abolição da escravatura. No entanto, não deram condições para que os negros sobrevivessem e tal. E isso dificultou muito o crescimento social do negro. Mesmo ele sendo em grande e maior população do que o branco, era uma maioria de pessoas que eram e são, né, até hoje, massacrados por uma minoria financeiramente e culturalmente na época, em situação melhor. E que hoje, até hoje, isso acontece aqui. Então, preconceito acontece no Brasil. Você falou aí que lá, né, na Bahia tudo é junto. Em todo lugar é. Só que acontece de negro, aqui pelo menos, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e outros estados, os negros não conseguem cargos importantes. É mais difícil de conseguir. A dificuldade que tem para se conseguir uma faculdade, né? Por isso, eu acho que até o próximo tema aqui que vai rolar, é, para se conseguir uma faculdade, para o cara conseguir alguma coisa, algum lugar ao sol nesse mundo, fica difícil. Mas então fica tudo meio camuflado, mas o preconceito existe ferrenho. Casos e casos já aconteceram aqui. E quando foi a liberdade, deram a liberdade, quem lucrou foi os fazendeiros, que tinham o escravo, que o negro não tinha terra, não tinha como, só tinha trabalho. Essas casas de pedra que eu vejo fazer, tudo foi os negros que fizeram na época. Que para ter alguma moeda, alguma coisa, mas trabalhava tipo bicho, mas que tava, quando estava escravizado, para ganhar alguma coisa, mas, e arrumava um barraco lá para o negro ficar, no caso, arrumava um barraco para o negro ficar e humilhava, era mais humilhado. Um exemplo que tem cultura, que foi tomado há poucos anos no Brasil, foi a capoeira, que eles tinham como dança, que é a estatura do negro, a capoeira. Eles faziam que era dança e gingavam. Hoje é luta a capoeira, sabe que é a luta perigosa, mas é uma defesa para o negro. Foi aonde o negro conseguiu fugir da escravidão, muitas vezes. Zumbi ensinava cada negro que fugia de uma fazenda, uma coisa, dava estrutura, mas tudo... Na paz, e era proibido a capoeira. Se visse gingando capoeira, já proibiu, multava. Hoje, sim, também, normal. E hoje está tipo uma arte, mas há poucos anos, não, e vem desde esse tempo, desse ano de Zumbi dos Palmares. Isso aí é a letra, que o negócio que é horrível. Achei esse trecho aqui de Nelson Mandela, né? Que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar elas, se podem aprender a odiar, elas podem ensinar a amar, né? Sempre lembrando, né, que o racismo, ele é um crime inafiançável, né? Um tempo atrás, uma pessoa, né, falava, chamava outro com uma posição racista, se pagava uma taxa e estava tudo resolvido, né? Hoje em dia é um crime, né? E isso tem que se levar em conta, principalmente, né, frente à conjuntura que a gente está vivendo, que vai ainda assim viver mais grave, né, a partir da virada desse ano, né? E se a gente parar também para pensar, né? E eu gosto muito da presença dos meninos mineiros, né? E quando a gente sai desse estado, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Parece que a gente vive outro contexto, né? Aqui, esse estado ainda continua sendo muito racista, né? E eu acho que pela fala de vocês, assim, tipo, demonstra muito isso, que a gente tem que pegar e manifestar a nossa luta, né? Frente aos movimentos sociais, a participação, né? Também pelos vários espaços, né? Eu acho que quando Quartas Intenções e quando a Rádio Lê Mulher se propõe a discutir um assunto, né, que para a grande mídia capitalista, né, burguesa, isso não entra em pauta ou muito pouco se discute, né? E quando colocam tanta gente reunida, gente crítica, né, que muita gente da rua, negra, falando sobre como é que se sente, né? Acho que isso também já é, por si só, um movimento de luta contra o racismo, né? E contra o nosso movimento fascista, que ainda assim a gente precisa estar bem articulado para enfrentar a onda de preconceitos e de violações de direitos que vem pela frente. Eu, a Valquíria, de novo, todo respeito. Quando eu era pequeninha, no tempo que eu sou de 79, né? Eu não sou, ainda me sinto pequena, ainda uma criança. Era a benção que a gente dava para os nossos avós, né? Nossos avô. Meu avô chegava da viagem, eu estava lá com uma baciazinha já com água morna para fazer os pés dele, tirar os cravinhos, calinho, né? E eu acho que também o negro, ele não é como se fosse um pobre, um mendigo, porque nos Estados Unidos a raça negra é a classe média. E acho que se nós temos que se unir, e se a gente consegue, se nós, olha o tamanho que é essa nação, esse mundo. A gente tem que se unir e conseguir, né? E sempre tendo respeito, sempre ser gentil e ser humilde, né? Uma vez... Não, eu digo pra nós, assim, pra nós tá sendo até melhor agora, porque antes era pior ainda, né? Tá até melhorando um pouco em relação a isso aí, a racismo. Uma vez, há muito tempo, nós estávamos na rua, tomando um refri, né? Calibrando. E parou 4 viaturas da polícia. Nós tudo botamos a mão pra cima, né? Tudo negrão, a maioria negrão. Pá, temos lascado agora, vamos tomar uma prevenção. Não, gurizada, que isso? Da polícia, aqui em Porto Alegre. Não, trouxemos uma marmita aqui pra vocês. Deram comida pra nós, que era ano novo. Vê a atitude que nós tomamos. Não, tudo levantamos a mão. Parece uma coisa engraçada, a atitude que o policial tomou. Não, não, não, calma, gurizada, agora tudo em silêncio. Só viemos trazer um marmitex pra vocês e refri. Bah, ficamos de baba louco, né? Achamos... Bah, foi acontecido isso daí. Atitude, né? O cara se engana. Das vezes é paredão. Às vezes de tanto, né, o negro, ou até o mendigo, até o morador de rua, ou quem recicla, às vezes ele, por medo, ele tem medo de se aproximar de outra pessoa, e às vezes aquela pessoa tem um coração bom, está com boas intenções. É aí que às vezes a gente se engana também. Mas o preconceito é isso. Que nem um... É que o outro vá julgar, né, pela sua cor da pele, pela sua posição social, e... A pessoa que pensa dessa forma, que continua com esse pensamento, ela também está praticando preconceito. Uma vez há muito tempo, tinha um negro, mal arrumado no caso, e entrou outro de gravata na lotérica. O segurança da lotérica foram no negro. Né? Não, vai assaltar aqui. Aí o de gravata que assaltou a lotérica, que era branco. Não, foi verdade. O entrou de gravata, eu tava um moreno ali, mal arrumado, que nós não temos atitude pra ter dinheiro, safra da seca. E aí entrou o cara de gravata, meteu o revólver neles ali, assalto, pronto, e tiraram o moreno, nós negrão. Hoje, até a polícia, se nós tiver em dois negrão ali, diz que dois é contrabando e três é assalto. Não, mas com certeza. E eles, Natal vai ser pior. Das vezes eles têm uma cultura boa. Assim, época de político. Contrata um neguinho bem, coisa boa. E das vezes eles já tomam outra atitude. Já xingam a gente. Já, verdade? Eu acho que, assim, gente, além dessas dificuldades todas que, né, que a gente encontra... no mercado, nos estudos, enfim, em relação ao racismo, né, dificuldade no acesso ao trabalho, a estudo, até questões culturais, assim, a gente tem que cuidar esses pequenos racismos, né, preconceitos do dia a dia, assim, porque às vezes a gente acha engraçado e não é engraçado, né? É claro, a gente tenta, né, levar para um lado de discussão, de problematizar, só que não é engraçado, né? A gente é muito sério, assim. Quando a gente fala de tu olhar para um e para outro e tu julgar só um, isso é muito sério, né? É um julgamento que vem já historicamente, a gente tem que lutar contra isso. Então, a gente tem que cuidar, porque nas pequenas coisas, falar do cabelo, falar, isso é brincadeira, é engraçadinho, mas é seríssimo, assim. Então, a gente só tem que ter um olhar um pouco mais crítico, assim, em relação a isso. Que para nós negros, que somos da pele negra, qualquer atitude de racismo, tem alguém que dá paulada, tem outro que dá tijolada, até em carro. Às vezes eu passo de carro oferecendo banana, agora paro com isso daí, chamando a gente de macaco, aquilo. Isso é uma atitude, se você bater no branco, o branco tem uma afeição, você está em cana. E até sair de lá, Deus lhe. Então, gente, um assunto que hoje em dia está bem, está bastante comentado e falado, né? São as cotas raciais. A gente vai falar um pouquinho do porquê das cotas, tá? As cotas raciais, então, elas são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Ou seja, são uma medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outros, esses oprimidos perante a sociedade. Ao contrário do que diz o senso comum, cotas raciais não se aplicam somente a pessoas negras. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes, que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira. Entretanto, apenas 12% da população preta e 13% da população parda têm ensino superior. Entre brancos, o número é 31%. Então, aí, jogando para a roda, qual a opinião de vocês a respeito das cotas raciais? Eu acho que é uma força interessante para os negros, os indígenas, para pelo menos começar uma vida, alguma coisa assim, né, legal e tal. É, sobre as cotas raciais, eu quero dizer para vocês que, de certo sentido, ela veio para que nós possamos ocupar o nosso espaço. Mas que, na verdade, as empresas fazem certas vistas grossas, porque tem muita empresa, tem muita vaga para negro e eles não se interessam em cumprir essa lei. Eu penso assim, a cota ela é uma forma de reparar a oportunidade que o negro não teve quando ele foi liberto da escravidão. Não tem um ponto positivo aí, nisso aí. Por outro lado também, se formos analisar por outro lado também, tem um pouco de racismo aos olhos de alguns, não os meus. Eu acho que é uma forma de equiparar a situação, para haver um equilíbrio no mercado de trabalho, porque o negro, ele tendo a oportunidade de estudar e se formar, ele vai ter um bom emprego. Meu pensamento é esse. Eu penso que aqui no Rio Grande do Sul, o negro não tem tanta atitude assim. Uma por causa do governador nosso. Que outros países é feriado por causa que é o dia do negro, o dia especial do negro. E aqui no Rio Grande do Sul não tem feriado. Isso aí não é uma cota que o negro teria que ter também. Eu penso isso daí, no meu pensamento. Na verdade, isso aí partiria até não somente do governador, né, mas dos deputados em criar uma proposição propondo que seja feriado. Aí o governador vai sancionar ou não o projeto. Isso, nesse sentido, sim. Só em São Paulo que está feriado. Bahia também. Eu tenho dois filhos que se beneficiou desse São Paulo, Bahia, formado engenheiro elétrico. Eu tenho dois filhos que se beneficiou, se formaram. O mais velho é engenheiro elétrico e a menina é engenheira civil. Se formou, só que depois, quando começou a diminuir, aí os outros não pôde ir no mesmo caminho. Concluíram o ensino médio, mas não deu para prosseguir, porque diminuiu, né? Financiamento, né? Cota. Então, a nossa família, né, por a gente ser descendente afro, né, eles tinham o direito. Todos eles. Porém, só os dois mais velhos que pegaram, que era uma oportunidade na época das vacas gordas, como se diz, né? Que a vaca está ficando magrinha agora. Agora ela está emagrecendo. Sim. Se a gente parar para ver, né? Há uns, não botando muito, uns 10 anos atrás, ou até menos, né, a gente não via o pessoal negro ocupando lugares, principalmente universidades públicas, né? Quanto mais particular, né? Acho que a criação do programa do ProUni, o FIES, né, e o aumento das cotas veio muito a calhar, assim, né? Mas acho que quando a gente para pensar que isso existe, é porque já tem uma sociedade que também é muito racista, né? Então a gente precisa lutar e equivalar, tipo, para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, né? Eu, quando eu vim para Porto Alegre, eu morei numa casa estudante que se chamava CEUAC, e mais de 70% o pessoal que morava comigo na casa estudante era da África, né? Então, também estavam vindo para, né, estudar, né, cumprir um curso superior que lá no país não tinha acesso, né? e principalmente estudar numa universidade pública, né? E foi muito interessante que a gente foi despejado da casa, né? Ficava ali no centro até. E o Estado, ele não se prontificou, assim, em reformar a casa, e simplesmente a galera foi para a rua, assim, né? Ficou um tempo o Estado pagando aluguel e depois a gente foi novamente despejado, né? Então a gente vê de novo o racismo, assim, né? Não tanto. A gente vê que o pessoal custa ocupar vagas em universidades, e mesmo assim tem a questão da dificuldade da permanência estudantil, né? Então a gente, olhando por vários fatores, né? A gente precisa viver numa sociedade que seja menos desigual, né? Para que todo mundo realmente tenha acesso aos direitos sociais. Na verdade, o dia para a gente, povo preto, é mais um dia, né? É mais um dia que a gente acorda, é discriminado, a gente é olhado torto, né? Hoje não é um dia que a gente comemora, né? Comemorar o quê? Não tem o que comemorar. A gente continua na mesma. Ontem e hoje e amanhã, né? É a mesma coisa pra gente, é o mesmo processo de luta, de batalha. Então o 20 de novembro não é nada mais, nada menos do que a batalha diária que a gente vive e sobrevive, né? Então, ai, hoje é o dia de me tornar negro. Opa! E amanhã se descaracteriza? Como é isso, né? Então acho que o dia é a batalha do dia a dia, né? E o 20 de novembro, para mim, são todos os dias do ano, os 365 dias do ano, mas que é importante essa data mesmo para a gente reafirmar, demarcar e colocar um ponto de marcante, né, no ano, de que a gente realmente pare para refletir, para pensar sobre não só as discriminações, mas enquanto pensar enquanto política de avanço. Para quê? Para acabar com a discriminação. Porque, na verdade, o que mantém a gente nessa situação de vulnerabilidade é essa exclusão que a gente sofre, né? Principalmente o povo preto, o povo de quilombo, né? O povo com maior, mais concentração de pigmento, né? Então, aqui não é feriado, na Bahia não é feriado. Né? A Bahia tem 80% da população é negra e não é feriado, mas tem uma festa muito bonita dia de 20 de novembro. E é um mês assim muito bonito, muito folclórico, muitas cores. Mas eu queria trazer isso, que o 20 de novembro é exatamente esse dia a dia, essa batalha diária, mas que é importante sim para a gente pensar principalmente propostas. E principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, né? A gente propor é muito importante. Propor alternativa, propor saídas, né? Então, é dar mais um passo, né? Então, é importante esse dia. E lembrando somente de algumas figuras que foram marcantes para esse dia acontecer, como Oliveira Silveira, Abdias do Nascimento, que lutaram para que esse dia acontecesse dentro do Senado, na militância, né? E vocês que fazem esse dia ser o dia que é, né? Nós aqui, enquanto povo, enquanto população excluída, negra, na sua grande maioria. E prestar uma pequena homenagem também a não só os negros do passado que lutaram por esse dia, pela libertação, como Zumbi, Dandara, João de Barro, né, vários outros, mas trazer na atualidade as Marielles da vida, né, o mestre Moa do Catendê da vida, meu amigo capoeirista, né, mestre de capoeira, foi assassinado por essa política violenta, essa nova política aí, do ódio, né? Então, eu acho que a gente tem que estar pensando, lembrando dessas pessoas, mas também colocar enquanto armamento, nosso instrumento de luta, que a gente não vai se calar, não vai ficar calado, não vai ficar tranquilo, porque, na verdade, nosso povo está sendo morto, né? Existe uma frase na Bahia que fala: povo negro, reaja ou será morta,

mas com uma crise política e institucional. Então, isso para nós dificulta muito, muito mesmo. Mas que falta vagas para nós, que falta muitas vagas para que nós possamos preencher essas vagas, isso falta. No dia de hoje está complicado que nós possamos, nós negros, ir conquistar nosso trabalho. Nós estamos sendo excluídos de diversas empresas. Vamos lá, prestamos entrevistas, mas na verdade, depois nós vamos entrar em contato. Aí tu descobre no outro dia que já foi contratado uma pessoa que não é da nossa cor. E aquela cota se foi. Aquele percentual ali, que seria para os afros, acabou. Foi o que aconteceu comigo em mais ou menos umas 5, 6 oportunidades que tive de concorrer a alguma vaga de trabalho aqui em Porto Alegre. Está vergonhoso. Sou Adair, comigo também já aconteceu. Fiz uma entrevista para ver se eu consegui um emprego, larguei currículo, tudo, numa empresa. Aí fizeram entrevista, preenchi direitinho, em turma, né, em grupo, para fazer entrevista. Aí, pelo menos eu acho que foi pela minha pele, que o único negro que tinha no grupo era eu, no dia da entrevista. Aí disseram, nós vamos te ligar. Até hoje eu estou esperando. Faz anos. E aí, até eu conseguir outro emprego, eu trabalhei no... Tinha um sindicato. Aí trabalhei no sindicato, mas levei um currículo no bolso. Aí cheguei numa empresa, aí vi o chefe. Dei a cara de pau também, né? Aí eu digo, e aí a vaga, aí para conseguir uma vaga? Mas não pega o pessoal do sindicato. Mas larga um currículo aí, não, tá aqui, ó. Me dei. Aí consegui a vaga, onde eu consegui construir a minha vida quando eu saí do sindicato, trabalhando em empresa. Que sindicato das vezes tinha serviço e das vezes eles não levavam a pele, a nossa cor. Das vezes tu tinha, conseguia serviço ligeirinho quando era bastante, quando era para fazer força, descarregar ferro, esse negócio de fazer fogo, me esqueço o nome. Aí tu tinha utilidade para te fazer força. E em firma é muito difícil hoje, até hoje, para conseguir emprego bom. É outra coisa que eu sinto grande dificuldade, né? Não poder levantar peso. Sou portador de deficiência, né? Então, as vagas aqui no Shopping Total, eu fiquei mais de 4 horas na feira de emprego que eles fizeram ali, né? Mais de 4 horas, saí da fila, tive que falar com um dos monitor, tive que implorar para que eu pudesse que seja respeitada a lei do deficiente. Aí fui lá e mandaram preencher uma ficha, chamaram para tal de entrevista. Só dispensaram os negros aqui no Shopping Total. Isso é a última feira de emprego que teve aqui, Shopping Total. Mal organizada, desumana para quem tem problema para ficar muito tempo de pé. E manda uma mensagem, olha, nós vamos seguir com o processo seletivo para PCD, porque não achamos ainda o quadro. Ainda não achamos as pessoas que vão ocupar a vaga. Aí eu vou ali, todo dia eu passo ali, chego ali para marcar um certo tempo ali, ficar ali, curtir ali, olhar o movimento. A pessoa que pegou ali não é negra, não é portador de deficiência, que eles colocaram no lugar de um portador de deficiência. Isso para mim foi um tapa na cara que me deram, fazer eu perder meu tempo ali, mais de 4 horas de pé na fila, eu e outros tantos que estavam na fila, à procura de uma oportunidade, só para cuidar um carro lá, para cuidar carro. Isso aí é desumano para as pessoas, não se prepararam para aquela quantidade de pessoa que ia ter ali. Claro que sabia que poderia ter muita gente, está todo mundo desempregado. Isso para mim foi uma decepção muito grande, como foi em outras feiras também, que também não tinha estrutura para atender a pessoa portadora de deficiência. É isso que eu quero deixar relatado aqui na Rádio Lê Mulher. E eu digo, eu nós, negro, para conseguir emprego é na contra-vipa. Sem carteira assinada. Sem carteira assinada. Aí tu chega na outra empresa, tipo, uma empresa mais forte, a TNT, coisa assim, é muito difícil você pegar. E já esses que limpam o lixo, essas coisas, eles pegam. Sim, limpador não, de lixo, aquilo ali tu tá empregado. Mas tu tem folga um dia na semana, das vezes no domingo, das vezes não. Tu tem que vir no domingo para trabalhar. Sei que eu trabalhei. Dia de chuva também, tu tem um refresco. Mas mesmo assim, depois tu tá lascado pra limpar a calçada. E é calçada pra caramba, meu irmão. Sei que eu trabalhei ali. Não é mole, não. Eu comecei como ajudante. Mas, olha, eu saía de casa às 5 horas da manhã, mas carregava e fazia entrega, tipo bicho. Aí depois, aí eu queria ser conferente. Aí cheguei pro rapaz, aí me consegui como conferente, mas foi sofrido. Poesia. Vozes mulheres, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência. Aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos em rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida, liberdade. É um eco que dá vida à liberdade. Conceição Evaristo. Outra coisa também que eu quero passar para vocês aqui é que eu fiquei muito triste com a maneira com que está sendo conduzida, né? A transição para o presidente eleito Bolsonaro. Alguns ministérios, como o Ministério do Trabalho, vão ser meramente como estilo ministério. Mas, na verdade, vão ser uma secretaria lá. Lá sabe-se como vamos reivindicar os nossos direitos de trabalhador. Por dizer, a ideia é extinguir o Ministério do Trabalho. É essa maneira com que nós somos... Esse é o presente de Natal e o presente de Ano Novo que o nosso presidenciável, né? O Messias, o Bolsonaro. Esse que é uma pessoa que se diz cristã e esquece dos nossos direitos trabalhistas. Felizmente, o tempo já se estourou. Eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio Ilê Mulher, na Rádio Web. Antes disso, eu vou pedir a música do Jorge Ben. Negro é lindo. Obrigado. Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão sem prejudicar ninguém, porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Preto velho tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer. Quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo, negro é amor.